Olha pra tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cor está aqui, aqui. Vem aqui, pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora, pois o amor a gente vai fazendo hora. Que eu não aguento mais, eu não aguento mais. Olha pra tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cor está aqui, aqui. E você não sai daí, vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais, eu não aguento mais. Olha pra tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Yeah, oh, aqui. Yeah, sai daí, se sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto, meu abraço apertado. Vem, vem. Que cê vai querer ir embora. Sai daí, sai daí. Vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto. Meu abraço apertado. E eu não aguento mais. Olhar pra tela fria desse celular. Só ver tua foto não vai esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Yeah.